Atenção às emissoras da rede Ioiô de Comunicação. Ao top de 5, boa tarde, de Sandra Annenberg. Programa Ioiô na Super Jovem. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Uma boa tarde pra você. No ar, Ioiô Super Jovem. Tá chegando o Ioiô. Já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no ar. Ah, estamos no ar. Salve, salve, boa tarde pra todo mundo. É o Ioiô trazendo alegria, diversão e entretenimento pra todo mundo. Entrando nas casas mais abastadas, nos barracos mais humildes, onde quer que você esteja. Sejam todos bem-vindos ao Ioiô. Comigo, Beto Garcia, com ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, galera da Super Jovem do programa Ioiô. Sexta-feira chegou. Sexta-feira é um dia todo especial, mesmo com a quarentena, mesmo com aí com o pessoal meio em casa, meio fora, meio trabalhando, meio não. Sexta-feira aqui, né? Gera uma expectativa, né? Gera, pelo menos pro gole, né? Pelo menos pro gole. Nem que você tome seu gole em casa. É verdade, é uma expectativa às vezes que é uma ilusão, porque ilusão. O final de semana vira uma noia, não é legal. Não, mas tu não sabe mais que não, dia é dia, não né? Não sabe o que vai acontecer. Justamente. Mas tem a expectativa boa. Tem ótimas expectativas pra nós, uma boa tarde pra vocês. Vamos lá, temos convidado Vamos hoje? Vamos lá, temos convidados. Aliás, o nosso convidado de hoje é um dos fundadores do Ioiô. Justamente, né? Exatamente. Júlio Perim com muito a gente bem. Grande, parafraseando o Beto, salve, salve galera, grande Joajão, Beto chegando aqui hoje mais animado que o agora ex-ministro Nelson Teich, né? Pois é, bateu um recorde. Bateu um recorde. O Teich já foi, pô? Já foi, cara. Eu dormi demais já hoje. Foi. Três coisas que não dá pra ser, cara, não dá pra adquirir no caso. O Maré. Comprar o Maré. Um chevette álcool e quem? Ser ministro da saúde. Mas eu achava... Só pra se incomodar. Eu achava o Teich bem emotivo, né, cara? Bem expressivo. Aliás, Jorjão, tenta falar três vezes tchau, Teich. Tchau, Teich. Júlio Perim, tudo bem, Júlio Perim? Tudo ótimo, cara, graças a Deus, chegando aí, relembrando hoje um pouquinho ainda. Estávamos até comentando antes se o Léo pudesse estar aqui, vocês estão fazendo um revezamento, estaríamos no quarteto original que gerou essa bagaça justamente, aqui, não é? Justamente, é verdade. Creio eu, 12 anos atrás. Exato, é mais ou menos isso. Tivemos essa ideia, fizemos algumas reuniões, né? Uhum. Algumas regadas a churrasco. Há muito álcool, né? Por isso que surgiu isso, né? Isso. Eu lembro como se fosse ontem, digamos assim, a primeira edição do Ioiô, que a gente chegou aqui, todo mundo tava meio que tremendo, né? Não sabia o que fazer, né? E foi uma bagunça toda. A primeira edição, principalmente, todo mundo falou junto, ninguém sabia o que falar. Aliás, até hoje acontece ainda. Isso não mudou 12 anos depois. Mas no Pânico é assim também. É que tem uns que falam muito, outros que não falam nada. Exato. Como diz nosso chefe, é pra balançar. Pra balançar. Mas foi bem legal a primeira edição, né? Que a gente iniciou e talvez fomos referência pra muitas rádios aí da região. Justamente. Hoje o pessoal cria bastante, né? Programas assim, de interatividade com mais pessoas e Fizemos muitos amigos, muitos inimigos também. Com certeza. Trouxemos artistas famosos. Verdade. Um dia uma pessoa falou: porque vocês estão copiando o Pretinho? Nada, nós começamos antes do Pretinho. Antes do Pretinho básico. Foi antes do Pretinho. Podemos investigar isso aí. Eu já pesquisei, era o Cafezinho, que era na 89 Rock. Cafezinho, exatamente. Era o Cafezinho. Na Atlântida não tinha o Pretinho básico. Nós começamos antes do Pretinho, então exatamente. Nós não copiamos ninguém. Então toma. Somos originais. Você que fala que chupa essa manga. Chupa essa manga. Também nada se cria, tudo se copia, né? O Pânico copiou um programa lá dos Estados Unidos. Então, assim vai, né? Nesta vibe. Então, boa tarde pra todo mundo, pra quem tá em casa, pessoal que tá respeitando aí a quarentena, pessoal que tá se cuidando, cuidando da família, dos outros também, usando máscaras, né? Graças a Deus, a nossa realidade, né, Beto, não tá tão ruim. Aqui na nossa região, né, quando tá lá por cima, mas você saindo de casa, por favor, use máscara e não no queixo. Exatamente. Mudou muito a realidade, né? Eu até outro dia fui num motel com uma garota, cara. Entramos lá, ficamos nu, não é? Uhum. E ela olhou pra mim, tipo pelado. Ela olhou pra mim e falou: ai, cadê a proteção? Eu peguei e tirei do bolso um santinho do Santo Expedito e uma máscara de proteção. E ó. E ela não reclamou. Hoje, se você sair sem máscara, o pessoal te xinga, né? Agora, se você sair com máscara e pelado, quem sabe eles nem falam nada. Fala nada. Hoje, tu sem máscara, É a mesma coisa que o pessoal vê um motoqueiro com o capacete no braço, né? É verdade, verdade. Galera, verdade. Pensa, ué, o que você tá fazendo assim, né? E é pra se proteger. Vamos com o pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Se não tá fácil pra gente, imagina pros pais que descobriram na quarentena que o problema não era a professora. Nossa, rapaz. Tem outra aqui, tem outra. Mudou a secretina. Porque se bem estão sem secretina agora, sim, né? Outra aqui, mas essa aqui tem que fazer com voz de homem, cara. Viu, nós tínhamos, foi contratado lá da Colômbia, mas não deu certo. Ah, é? Ó, a gente nunca vai até a terceira página do Google, mas vamos tranquilamente até a 12ª do Xvideos, né? Certeza! Precisando de dinheiro? Fale comigo. É. Ô, louco. Eu também não tenho. Pelo menos a gente desabafa os dois. Faz uma comunidade. Faz. Aliás, falando em comunidade, se o Orkut ainda existisse, eu já estaria criando a comunidade Não Aguento Mais Live. Nossa, verdade. Meu Deus do céu. Pessoas perfeitas não mentem, não bebem, não brigam e não erram. E por final, não existem. Não existem. Os sintomas do coronavírus são basicamente os mesmos sintomas que você tem quando a sua esposa está verificando o seu telefone. Dificuldade em respirar, suando profundamente, fraqueza, dor de cabeça, dor de estômago, e quando ela pergunta quem é a fulana, a tosse seca começa. Não é um pensamento, mas vou dar um relato aí, principalmente para quem bebe, né? Vodka com mais gelo acaba com os rins. Beto, você que é vodiqueiro. Rum com gelo acaba com o fígado. Gin com gelo acaba com os neurônios. Whisky com gelo dá problema no coração. Sim. Parece que essa porcaria de gelo acaba com tudo. É o gelo. É o acompanhamento mesmo. É o acompanhamento. Isso mesmo. Aliás, eu tenho aqui, não seria um pensamento, mas é uma pra refletir também. Eu duvido que aquela música Tá Tranquilo, Tá Favorável fazer sucesso nesse ano. Por quê, Júlio? Por quê, Júlio? Tá tranquilo. Agora voltando aqui para os fatos que aconteceram essa semana, vocês viram essa notícia aqui? Empresário aparece tomando banho durante videoconferência com Bolsonaro e Paulo Guedes, diz: tem um peladão aí. É verdade. Que fase, rapaz. Que fase, bicho, né? Olha só. O homem aparentemente. É verdade, né? Ele não se deu conta de que havia se esquecido de desligar a câmera durante a reunião online promovida na manhã da última quinta-feira. Porra, pelo Paulo Scaff. Aí o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e aí o Paulo Guedes falou: tem um peladão aí. Ele percebeu. Num dos quadrinhos ali, que estavam todos os participantes, tava o cara lá peladão. Sério, rapaz? Cara? Essa tomando banho. Aconteceu isso. Porra, no tocante essa reunião aí, porra. Esse cara pelado aí, porra. Tem que ver esse pelado aí, tá duro de ver isso aí, porra. Esse é pessoalista, porra. Esse cara, pelo que eu tô vendo, ele é de esquerda. Olha lá, tá pra esquerda. Tá pra esquerda. E pingolim pequeno chinês, porra. Brincadeirinha sadia, pô. Olha, o pai diz para o filho: filho, quando você entrar no ônibus, isso aí acontecia na nossa época, né? Diga que tem 9 anos. Mas o filho: pai, eu tenho 10. Cala a boca, pia. Você diz que tem 9 anos, porque daí, se você falar que tem 10, vou ter que pagar a tua passagem. Beleza. Acontecia com a gente, eu vou passar por baixo, né? É, sempre. É. Aí o cobrador pergunta pro menino: quantos anos você tem, guri? O menino responde: 9. E o cobrador pergunta: e quando é que você faz 10? O menino responde: quando eu descer do olho. Boa. Bem bolado, bem bolado. Muito boa. Piadas. Falando nessa questão atual, um jovem médico recém-formado, aí foi formado às pressas, né? Pra ajudar no combate ao Covid-19, ele montou seu consultório modesto, né? Enquanto ele esperava a clientela, ficou imaginando uma maneira de promover-se. Quando afinal apareceu o primeiro cliente. Opa. Ele já estava preparado. Opa, lá, né? Gamba. Ele assumiu um ar ocupadíssimo, fez sinal de: espera um minutinho, aguenta aí, aguarda um momento, por favor. Eu vou falar aqui o telefone urgente. Aí o cara falou: o médico, né, se fazendo: sinto muito, governador, mas é impossível. Amanhã cedo eu tenho que que ensinar uma cirurgia numa universidade lá de Nova York, tenho que pegar um voo e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Finalmente, né, ele voltou-se para o visitante e falou: em que posso servi-lo? Deu, o visitante falou: o senhor me dá licença que eu vim aqui instalar o telefone. Bah, vergonha ali. Agora, com essa alta do dólar, eu digo uma coisa: quando o dólar estiver 7 para 1, aí nós poderíamos criar cédulas comemorativas com as fotos dos jogadores da Copa 2014. É verdade. É. Agora eu só queria ver, tá fechada, claro, a fronteira com o Paraguai. Eu queria ver abrir a fronteira e ninguém ir pra lá. Pior, cara. Pior. 6 por 1. Os caras abrem a fronteira. Ninguém. A ponte vazia. Os comerciais, os xing-ling, tudo, né? Esperando os brasileiros, né? E ninguém. Eu lembrei daquela. É, isso faz, aconteceu e viralizou esse vídeo. O pessoal de uma loja fazendo uma promoção, né? Era uma rede. Ah, eu batendo. E aí todos os funcionários na parte interna da loja, uhum, né? É, 8 horas da manhã, a loja ia abrir era mais Black cedo. Friday. Né? Black Friday. Black Friday do pessoal do comércio. E esse pessoal da loja, os funcionários na parte interna, né? Fechada ali, as, como chama ali, as grades, né? Sim. Fechadas, você não via quem tava lá fora, né? Justo. E o pessoal, 8 horas da manhã, ia abrir mais cedo, e os funcionários aí pensando, pá, deve estar lotado lá fora. Eles começaram, né? Todos os funcionários batendo na porta. Pam, pam, pam, pam. Expectativa. Uh-huh. Daí foi lá o gerente, pá, abriu a porta, ninguém lá, rapaz. Um que outro passando na isso frente que ali. Esse vídeo é antes da pandemia. E né? Alguém filmando isso, alguém tudo, filmando. Né? Pra nosso deleite. Que bosta essa loja. Que bosta. Vamos faturar um pouquinho, Beto? Vamos lá. Eu quero falar do Rapidão. Fala, Rapidão! Você já usou Rapidão? Eu sei até o slogan dele. O slogan dele, Rapidão! Você que cantou? É eu e o Tesser. O Rapidão é um app completo. Além dos melhores lanches, refeições, porções, neste tempo de quarentena, você pode fazer compras no supermercado ou na farmácia sem sair de casa. Pedir até o seu chopinho sem sair de casa. Previna-se, fique em casa e deixe pro Rapidão. Baixe já nosso app no Android e no iOS. Quer tudo na mão, vai de Rapidão. E ó, preste atenção, pessoal, neste mês de maio, até o final de maio, até hoje, maio tem 31, né? Maio? É, acho que sim. É, maio tem 30, até dia 31 de maio tá valendo o cupom IOIO, com 20% de desconto. Então você pode usar pra uma compra, né? Então vai fazer a compra agora, vai pedir um lanche, vai fazer alguma coisa, você coloca lá o cupom IOIO e na hora você tem 20% de desconto no Rapidão. Rapidão! Olha! Olha, tempos difíceis, de quarentena, tudo vem sendo racionado e a dificuldade para se adquirir as coisas é cada vez maior. A cada dia, novas normas restritivas são impostas ao cidadão. Vejam só a dona Maricota, uma velhinha que vive só e precisa ir pessoalmente ao supermercado. Ela colocou ração para gato, a mais cara, no carrinho dela. Na hora de passar no caixa, a moça disse: me desculpe, mas nós não podemos lhe vender a ração de gatos. A moça de voz grossa. Isso. Não podemos lhe vender a ração de gatos sem provas de que a senhora. Tô afinando a voz. Pra ninguém perceber, né? Isso. Sem provas que a senhora realmente tem gatos. Muitos idosos compram ração isso de gatos. Tá uma bichona, tá? Eles compram ração de gatos pra comer. E a gerência quer provas que a senhora esteja realmente comprando a ração pro seu gato. A velhinha foi pra casa, pegou o gato, levou ao supermercado. E então eles venderam a ração pra gato aí pra ela. No dia seguinte, a velhinha foi ao super novamente, comprou 12 dos mais caros biscoitos pra cachorro. A caixa novamente pediu provas de que ela realmente tinha um cachorro, explicando que os idosos costumavam comer comida de cachorro. Frustrada, a dona Maricota foi para casa e voltou com seu cachorro e pôde levar os biscoitos. No outro dia, a velhinha voltou ao mercado trazendo uma caixa com um buraco na tampa e pediu para a moça colocar o dedo no buraco. A moça da caixa disse: "Não, pode ter uma cobra aí dentro." A velhinha lhe assegurou que não tinha cobra de estimação e que não havia nada na caixa que pudesse mordê-la. Então a moça do caixa enfiou o dedo no buraco, tirou, cheirou e disse: mas isso é merda! A velhinha então sorriu de orelha a orelha, deu uma risada, uma gargalhada e disse: é merda mesmo. Agora, minha querida, será que eu posso comprar 3 rolos de papel higiênico? Muito bem bolado. Bem bolado. Vou tocar a música. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora o peixe inteiro só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? pensando bem. Contigo até combino como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, e agora o peixe inteiro só ele faz minha pupila dilatar. Faz conta que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, e agora o texto inteiro só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você. Que eu quero você. Eu quero você. Ah, ah, ah, ah, ah. É bom demais querer alguém. E é você que eu quero. E é você que eu quero. E é você. Oh! Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo? Ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. Que ela faz minha pupila dilatar. Yo-yo. I won't be in the corner. Super Jovem. Amores vêm, amores vão. Eu chorei demais, eu corri atrás. Se eu quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? É. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Quase morri por ti, hoje eu não morro mais. Sabe quando uma folha cai e nasce outra? Lembra que depois da tempestade o sol vem? O que te fez pensar que depois de você não ia vir ninguém? É. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores. A cada boca que a minha boca põe a língua, a cada roupa que a minha mão boba tira, cê vai descendo a posição no ranking de amores da minha vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, no ranking de amores da minha vida. Ai. Casamento lá no Rio Grande, tchê. Vou contar um casamento. Olá. Que eu fui lá pra Mussum. Olá, pra, ó, pô, agora acabou com a minha imitação. Opa, vai, Bonato. Vai, Bonato. Pra você que tá chegando aqui na Rádio Princesa, tá chegando o musicão. Agora 18 horas. Cara, eu perdi, não imito Waffer. Mais, cara. Um Waffer. Waffer. E o grande Francisco Bonato. Grande Bonato. Grande abraço. Eu vou faturar mais um pouquinho. Opa. Eu quero falar do Dog King. Experimente os lanches mais gostosos da cidade. O Dog King está de portas abertas, trazendo uma enorme variedade de dogs, hambúrgueres artesanais e as mais deliciosas porções, além da cervejinha gelada, do chopinho, do refrigerante e do suquinho natural. Agora, não quer sair de casa? O Dog King tem o delivery mais rápido da cidade. Ligue 3055-5551. Vou repetir, 3055-5551, após as 18 horas. E pede seu lanche que rapidamente estará em sua casa. Delivery rápido de qualidade vai de Dog King, na União da Vitória, esquina com a Guanabara. Delivery, vou repetir mais uma vez, 3055-5551. Outra notícia dessa semana é o seguinte: sem emprego, fonte revela que Príncipe Harry está sem rumo em sua nova vida em Los Angeles. Meu Agora Deus. Você imagine, se o Príncipe Harry tá sem mal rumo pra ele, tá mal pra ele, então imagina pra nós, meros mortais. Eu e o Príncipe Harry temos uma coisa em comum, então. Ah, também sem emprego. Desempregado. Recebeu o 600 lá, Júlio? Não posso. Não. Infelizmente não posso. Não me encaixa em algumas coisas lá. Outra polêmica que gerou, às vezes a gente tem uns colegas de trabalho que às vezes você fica chateado com algumas coisas, mas pior foi pro Alexandre Garcia, né? A treta que deu aí dos antigos colegas da Globo que chamaram ele de velho gaga, né? Que não sabia cobrar. Agora, mais uma vez aí vazou um áudio que não deveria ter vazado da Rede Globo, das pois internas é, ali, né? Exatamente. Alguém bancou o FDP e jogou esse áudio alguém aí, alguém pensou, pá, isso aqui vai ser um prato cheio. Estavam falando mal não só dele, mas também da Regina Duarte, né? Também, também falaram de Gaga e tal. Então, ex-colega não, porque ela continua na Globo, Juliana né? Mahoney. É. Juliana Mahoney. Isso. E o Camarote, né? Os dois ali estavam na bancada do jornal. O Safadão, né? Deveria estar no intervalo comercial e dele destilar. Né? Apesar que o Camarote deu uma segurada, né? Mas ela falou bastante. Ela falou legal. Aliás, a Regina Duarte, se ela fosse um pouco mais esperta, ela saía porcina, né? Porcina. Nossa. Mas é bem moral. Continua com aquelas piadinhas ruins lá, né, Júlio? As piadas continuam iguais. Essa tu não perdeu. 988-22-2300 é o WhatsApp aqui da Super Jovem, não só do Ioiô. Então você pode mandar o seu recado pra gente, que a gente talvez leia aqui. Talvez, né? Talvez. Boa tarde, galera do Ioiô. O Paulo da loja, tá fazendo o merchan aqui da loja X de São João. Manda um abraço pra nós aqui. Estamos colocando Insufilme, né? No Insufilme. Carro pro Carona não ver nós. Estamos todos os dias na escuta. Show. Valeu, então um abraço aí pra galera de São João. Obrigado pela audiência. Manda sua mensagem através do 988-22-2300. Quem mais tá mandando mensagem pra gente aqui? É o... Como é que você pode ver? Ah, dá pra ver o nome aqui, né? No perfil. É só você clicar, só você clicar. Isso, vamos ver. O Henrique Fabrin, fala Henrique. Mandou uma piadinha aqui, não dá pra ler agora não, hein? Mas um abraço pro Henrique. Manda seu recado aí, 988-22-2300. Bem, eu tô aproveitando e mandar um abraço também pro meu amigo Jonathan. O pessoal, ele tá fazendo obra lá na casa e falou que a galera tá ouvindo, então. Ele o pessoal tá no banheiro? Na obra aí. Tá sentado no troninho. Tá no banheiro. Fala, Jonathan. Fazendo tijolinhos. Fazendo tijolinho. Pessoal, vocês viram que o Bolsonaro entregou, então, os exames do Covid, né? Finalmente, né? Exatamente. E ele usou dois pseudônimos, né? Três, acho. Três. Mas entre eles, tinham dois lá. O canje aí, ó, o pessoal não me conhecer, pô. Eu tô três aí, pô. Um deles era... O nome utilizado era Ayrton e o outro Rafael. Ele fez isso pra uma referência aos ídolos, o Ayrton Senna e o Rafael Ilha, né? Rafael Ilha. Nossa. Porra, no tocante aí. Rafael Pilha. Eu tô vendo que esse chapinha é pessoalista, pô. Canalha! Não fala mais, pô. Não fala mais, pô. Bolsonaro, aliás. No tocante aí, conta esse pessoalista aí, pô. Pode falar o que quiser dele, mas ele é um bom pai, né? É um bom pai. Um bom pai. Pô, não mexa com os meus meninos, pô. Menino, o Carlinho lá, desses meninos. Viu, Bolsonaro, parece que o PF que você falou na reunião seria prato feito, né? Prato feito, pô. Eu falei, pô, não falei da Polícia Federal, porra. Eu falei no tocante, eu falei PF, pô. Ele falou, inclusive, que na reunião, na verdade, não era ele, era o Lula, né, que tava lá. Não era ele. Aqui era um amigo meu, pô. No WhatsApp 988-22-2300 Mr. Júnior, pedindo um alô aí pra ele e pra namorada, dizendo que ama muito. Quando o cara fala que ama muito, cara, tá sem tá moral. Tá devendo. Fez merda, né? É a Andriele, com certeza, Andriele, vai dar uma investigada. Pede pra ver o celular aí. Exatamente. Vamos ferrar com a vida do cara. Exatamente. Pede pra dar uma olhada aí no celular dele, que ele deve estar devendo alguma coisa. Então, vamos abrir o jogo e comentar as técnicas dos homens, né? Quando o cara chega com um presentinho, do nada ele chega agradando. Ou ele quer alguma coisa, ou ele fez alguma coisa e tá com medo de história. Ou ele quer ou ele fez. Então, assim, o cara começa a mandar oi e tal, tá? Ou é muito recente o relacionamento, ou tem Merlin ali no negócio, né? Vamos ajudar você, pesquisa aí essa época de quarentena, entra nos grupos dos amigos, sabe alguma coisa. Um marinheiro e um pirata estavam conversando, contando ali um pro outro sobre suas aventuras no mar. O marinheiro, que observou com admiração que o pirata tinha uma perna de pau, um gancho no lugar da mão e um tapa-olho, decidiu perguntar. Um pirata tradicional, né? Tradicional, raiz. Pá, como você ficou com essa perna de pau? Nós estávamos em uma tempestade e uma onda me jogou no mar. Eu caí entre os tubarões e enquanto meus companheiros tentavam me resgatar, um tubarão, pá, arrancou minha perna. Uau, que dor, respondeu o marinheiro, que continuou perguntando. E o que aconteceu com a sua mão? Por que você tem esse gancho? Disse o pirata. Fomos atacar um navio e enquanto eu lutava, a espada de um inimigo cortou fora a minha mão. Poxa, que azar, exclamou o marinheiro. E como você perdeu o seu olho? Uma pomba estava voando e fez cocô bem no meu olho. Não me diga que você perdeu o olho por causa de cocô de pombo, respondeu o marinheiro. Uhum. Aí o pirata, não é bem isso, é que eu ainda não tinha me acostumado com o gancho na mão. Oh, aliás, Beto, é velha, mas é boa. Quem não tem pé é perneta, né? Quem não tem pé? É perneta. Perneta. Quem não tem mão é? Maneta. Quem não tem punho, é? Eita, é o ioiô. É sem punho. O gauchão chega na delegacia em sua cidadezinha? Lá em Guaporé, Rio Grande do Sul. Guaporé. Seu delegado, Guaporé. Queria registrar uma queixa dessa... Boca aberta! Fala-te! Fala! O fala. Que foi que aconteceu? Descreve o elemento. Posso sim. Ele era alto, musculoso, olhos claros. Oi. Me abordou com uma arma imensa de dar rapagão. Inveja a qualquer um. E o delegado disse, mas bah... Pare de falar desse homem que eu vou ficar louco, tio. Me apresente. Me apresente, bandido, tio. Olha só, recebendo... Meu viadinho. Recebendo um diplomata português na corte, a rainha Elizabeth, da Inglaterra, convidou-o para dar uma volta pelas ruas de Londres, numa carruagem real. Nossa. De repente, um dos cavalos solta um tremendo peido, uma bufa. Aham. Uh-huh. A rainha, né, perdendo completamente o rebolado, fica toda sem graça e diz: I'm so sorry, Mr. Antonis. Eu não sei como isso pode acontecer. E o diplomata lusitano, todo de boas maneiras, disse: Não, que majestade, eu até pensei que tivesse sido o cavalo. Nossa. Para a Elizabeth, tava rolando um meme dos negão do caixão. Sim. Eles vão morrer antes que ela. Antes que ela. Antes que ela. Vai ter quatro caixão e ela olhando pra eles. Eu vi esse meme. Vamos tocar uma música. Vamos lá. Aonde está você? Aqui dentro de mim. Por um instante eu sei que posso te achar. Além do horizonte, te sinto nos meus sonhos. Vou pra onde o vento levar. Estou seguindo meu caminho. Posso estar sozinho. Sei que ainda vou te encontrar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Sei que ainda vou te encontrar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Só entra vibe boa no ambiente fechado. O céu é infinito e nós somos um pássaro. A noite é uma criança, gostamos de voar alto, alto. Fizemos uma bagunça no quarto. Duas garrafas vazias, dois pares de sapato. Na Barra da Tijuca, cobertura 04. Temos todo o tempo que a vida é um espetáculo. E ela me esperando na vitrine. Bebendo champa no teto, solada limusine. Vivendo a vida toda tipo Vegas sem limites. Spring break o dia inteiro andando de biquíni. Tipo a deusa Afrodite. Isso é só mais uma aventura. Admiro a vista da suíte. Hoje ninguém me segura. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa em qualquer lugar. Você tá bem, eu também sou feliz, sou assim. Vibe boa. Sou feliz, sou assim. 100 FM. Mas no comecinho de noite eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. E doeu, oh, se doeu, te encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara. Doeu, oh, se doeu, e a cada corpo foi doendo mais. Disfarcei, fingi que tanto faz, chorei, mas não olhei. Comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. O doer, Ioiô. Ai, que música chata. Escrever a última carta. Chata essa. Essa de quem que é essa música, Beto? Essa é do José Augusto. Mais José uma Augusto. Vez, a última carta. A sua volta. Esse cara gravava bastante música pra novela, né, cara? É. Esse eu acho que sim. Não, eu tô confundindo. Não, é o mesmo José Augusto. É outro Augusto. Esse José Augusto. Ah, é esse. Bem mais antiguinho. Ah, esse aí, o José Augusto, tá falando do sábado. Todo sábado isso. É assim. Isso. Eu lembro. Isso. Aquela nuvem que passa. Aquela, não, esse é outro. Esse é Giliard. E Gessé cantava. Gessé cantava Porto Solidão. Porto Solidão. Que é a música Gessé. Mais cantada isso. Em festivais Invulso. Até hoje. É verdade. É, bastante clássica, né? Porto Solidão é o clássico dos festivais. Depois vem Maria Regina e outras, né? E os... Olha só, galera. É o seguinte, quero falar pra vocês do Chofer 46, o melhor app de mobilidade urbana. É 100% beltronense. Precisando ir pro trabalho, quer ir tomar um chopinho e voltar aí com o seu carro? Não dá, né? Vai de Chofer 46. Quer passear na casa de alguém? Quer ir pra outra cidade que não, tem muito busão que não tá fazendo as linhas, você pode ir, avião também não tem lugar, então você pode ir de Chofer 46. E o pessoal de Chofer 46 levou o cara pro Mato Grosso. Caraca. Nossa. Uhum, é, você pode ir lá cotar com o Chofer 46. Também faz o leve e traz pra sua empresa, precisando mandar produtos, mandar condicionais, não deixe de vender, vai pro Chofer 46 que agora tá ampliando os negócios e além da mobilidade urbana, também tem o transporte de cargas com moto, carro e também com caminhão um pouquinho maior, né? Um caminhão com ajudante. Olha que então, legal. Tem aquele sofá, aquele negócio que você precisa levar para outro lugar? Chama o Chofer 46 também. E ó, tem promoção, corridas a partir de 6,60. iOS, Android, baixe Chofer 46, 100% Beltrão. Muito bom. Beto, tu conhece a piada do pônei? Do pônei? Do pônei. Lá vem. Conhece? Por que você não pergunta pro Jorge? Jorgão, conhece, primeiro... conhece a piada do pônei? Não fuja, Beto, pra ti. Ei, é pra você? Vocês vão nas pedrinhas lá depois. sem medo. Não conheço, cara. Pra colaboração do... Pô, Ney, eu... Ah, meu Deus do céu. Nossa, muito boa. Eu pensei que você ia dar uma evoluída na piada. Mas essa é boa. O que que o pato falou pra pata? O que o pato falou essa, pra pata? Essa eu consigo fazer imitando o Sérgio Moro. Ah, é? Uhum. Tá, peraí, vamos refletir. O que o pato falou pra pata? Eu consigo fazer imitando o Sérgio Moro. Eu não quero saber desse cara aí, não, pô. Esse cara é um traidor. Ele falou: vem cá. Vem cá. Oh, vai embora aí, ô. Oh. Duvido você ter uma pior que essa. O que a vaca disse pro boi? Amor. Não. Quase isso. É. Te amo. Ela cantou aquela música. Te amo. Te quero. Eu só gostaria de deixar claro aqui que nós não faremos piada aqui sobre o novo ministro da Saúde, porque até domingo pode não ser mais ele. E aí nós teremos uma piada vencida. Justamente domingo tem o reprise do ioiô, né? E poderemos não estar se mais. Se ministro durou menos com o meu salário, isso que eu nem tenho salário hoje em dia, né, cara? Nossa, Júlio. E eu gostaria de ver a expressão dele quando foi demitido. A mesma quando foi contratado. A mesma. Coitado, cara. Uma loira lindíssima entra em um cassino lá em Las Vegas e vai direto para a mesa da roleta. Opa. Loira. Ela sorri para dois croupiers, né, que são os caras ali que fazem as jogatinas, né? Uhum. E aposta $20,000 em Uau. Uma única rodada. $20,000. Tava confiante. Eu espero que vocês não se importem, diz ela aos dois em uma voz sonhadora, tentadora. Eu sinto que tenho muito mais sorte quando estou nua. A moça então tirou toda a roupa. Tem algumas que ficam com sorte mesmo. Ficando completamente nua, peladona. Vamos lá, agora sim eu sei que eu ganho. Pelada, a sorte está do meu lado, diz a loira batendo palmas e esperando a roleta girar, dando pulinhos, batendo palmas, pelada. Esperando a roleta girar. A roleta para no número 13. Né, a roleta, os caras giraram. Parou no número 13. Efeito sonoro. Olá, 13. Effect, sound effects. Eu ganhei, grita a bela moça dando pulinhos, batendo palmas, pelada, né, alegria. Ela recolhe os seus ganhos e suas roupas, dá um abraço em cada um dos croupiers e desaparece. Os dois se entreolham em estado de choque, até que um deles se recompõe e pergunta: ela apostou mesmo no número 13? O outro responde: não sei, responde o croupier, eu achei que você estava prestando atenção. Ninguém prestou. É, Beto. Deve ser a mesma, uma bela loura, mulher, é vai ao médico. Fala aí, vamos ver se não é a história da minha também. Fala aí. Ela saiu do ela saiu e foi do pra cassino, médico. Foi do pra cassino, médico. Pô. Do cassino, pô. Na jogatina, ela foi aí fazer um exame de rotina. O médico disse: seus pulmões, seu coração e sua pressão estão ótimos. Oh. Agora deixe-me ver essa coisinha que costuma meter as mulheres em grande encrenca. Nossa. A mulher prontamente tira o vestido, quando começa a tirar a calcinha, ela interrompe: não, não, não, não precisa tirar roupa. Eu tava falando da língua. Essa mesma loira, saiu, cara, coincidentemente, ela ganhou essa grana, mas ela tava desempregada e tava devendo muito. Tudo, né? Não achou nenhum emprego, cara. Bah. Então ela resolveu tomar uma atitude extrema pra ganhar dinheiro. Aí vou sequestrar uma criança. Ela pensou: com dinheiro do resgate eu resolvo a minha vida. Então ela encaminhou-se para o Playground, num bairro de Lux. Ela viu um menino muito bem vestido, puxou para trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete: querida mamãe, isto é um sequestro. Estou com seu filho. Favor deixar o resgate de 10 mil reais amanhã, 10 mil? Ao meio-dia, atrás da árvore do parquinho. Assinado loira sequestradora. Então ela pegou o bilhete, dobrou e colocou no bolso da jaqueta do moleque, dizendo: agora vai lá e entrega esse bilhete para sua mãe. No dia seguinte, a loira foi até o local combinado, encontrou uma bolsa. Ela abre, encontra 10 mil reais em dinheiro e um bilhete junto, dizendo: está aí o resgate que você pediu, só não me conformo. Como uma loira pode fazer isso com outra? Agora a gente tava comentando aqui antes, no intervalo, sobre o vocalista do Capital Inicial, Dinho Ouro Preto. E a idade dele, que a gente tava tentando descobrir aqui, 55 anos de idade. 55. Isso. O Dinho Ouro Preto, bom, a última informação é que ele já pegou o coronavírus. Já pegou. Né, mas um detalhe, ele já teve gripe suína e dengue. E tu comentou também que ele caiu do palco, né? E teve um show aí que ele caiu do palco também. Tava meio zuretado. Ele é Highlander, o Dinho Ouro Preto. Pegou, né, todas as doenças. É o cara que não pode ver uma doença nova que vai lá, vou me cadastrar. Quero essa também. Dinho Ouro Preto. E sobreviveu ao coronavírus, hein? Depois de que droga mata. É. Mata não. Vou tocar uma. zoeira rola solta. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escol e muita ragne. Ioiô, super jovem. Ioiô Super Jovem. Thank you. pequeno, seus olhos pequenos, seu lindo sorriso, eu nunca esqueci. Eu fecho os meus olhos, não escuto conselhos, não ligo a distância, eu te encontrarei. Você vai ser minha outra vez. Bailão. Galera dos bailão, hein, rapaz? Saudade, hein? Tá coçando o pé tá, no bailão. Tá. Eita. O pessoal torcendo sempre que o Bolsonaro coloca como atividade essencial também, né? É, bailão. Beto, aproveitar e mandar um abraço aqui. Eu coloquei aqui no Face, que estaria aqui no Yoyo hoje, tá? A galera curtiu, comentou bastante. Deram o Elvis, Marcos Sauer, colocou até uma foto nossa aqui. Tá assistindo a gente. Opa! Pela webcam. Fala, Elvis. Grande Elvis. É, galera das antigas aí, meu amigo Giovano tá escutando também. O Zaqueu, grande Zaqueu, tá escutando Zaqueu. Lá em Minas Gerais, em Extrema. Fala, Zaqueu. Grande verdade, Zaqueu tá trabalhando em fazenda. Tá trabalhando lá tá em Extrema, divisa com São Paulo lá, cara. Grande Zaqueuzinho, abraço. Zaqueu. Grande pequeno Zaqueu. O Zaqueu, quando eu abraçava ele, nós parecíamos aquele filme Irmãos Gêmeos, do Schwarzenegger. Parecia. Parecia o E.T. e o Rodolfo. Né, o Zaqueu era um Rodolfo um pouquinho mais gordinho. É. Um abraço aí pro Zaqueu, grande amigo, né? Figuraça, sim, né? Sim. Tá onde que tá? Em Minas Gerais? Extrema, Minas Gerais, de vez com São Paulo. É um lugar bem bonito, né? Que ele posta fotos. Bem bacana o local. Uma piscina legal. Isso. Zaqueuzinha. Grande Zaqueu. Caramba. Grande muito. É. Acabou o assunto, vamos embora. Vamos de piada. Dois baianos, primos, né, se apresentam no alistamento militar. O sargento pergunta ao primeiro baiano: qual o seu nome? É Tonho, meu rei. Tonho nada, seu nome agora é Antônio. O que você veio fazer aqui? Vim dar um tempo aqui, meu rei. Dá um tempo, honra nenhuma. Você veio aqui servir a pátria. Louco. Apontando para a bandeira brasileira, pergunta: o que é aquilo lá? Uma bandeira, meu rei. Errado. Aquilo agora é sua mãe e terá que honrá-la todo dia. Manhã. Aí ele pergunta pro segundo baiano ali: qual o seu nome? É Manuel. O que você veio fazer aqui? Servir a pátria. E o que é aquilo? Apontando para a bandeira. Ele responde: é minha tia, mãe do Tonho. Bem bolado essa. Foi também bolado. Olha só, o visitante, ele vai passando pelo corredor do hospital. Tá dando certo aí? Ah, pegou. É, quando ele vê um amigo saindo disparado, cheio de tubos da sala da cirurgia. Eita. Olha só. Deu errado. Onde é que você vai, rapaz? Perguntou o cara. Tá louco? O cara falou: vou cair fora. Mas qual é, rapaz? É uma simples operação de apendicite. Você tira isso de letra. Ele falou: era o que a enfermeira estava dizendo lá dentro. Uma operaçãozinha de nada, rapaz. Você tira isso de letra. Daí o cara falou: mas então, por que você está fugindo? Porque ela estava dizendo isso pro médico que ia me operar. Tira isso de letra. Imagina o nível do médico, né? Ai. Eu ia contar agora uma piada que eu já tinha contado. Conte. Não, eu já tinha contado hoje. Ah, hoje? Eu tô bem. Ah, então vou esperar mais um pouco. Eu esqueço que eu uso óculos agora para letras pequenas. Mas ele esquece de trazer o óculos. É. Aí eu não tô conseguindo ler, que bom, hein? Ô, Jajão, o que um pagodeiro foi fazer na igreja? Toca pagode. Pagode. E uma plantinha. Viu? Essa foi o dia que você não escutou, Yoyo. Essa aqui, então, vamos ver. Vamos ler. A plantinha, ela foi ao hospital. No entanto, ela não foi atendida. Por quê? Por que que a plantinha... Peraí que eu não peguei do início. A plantinha, né? Foi ao hospital. Porém, ela não foi atendida. Por que que ela não foi atendida? Plantão? Só tinha médico de plantão. Boa, bem bolado. Qual é o nome do peixe que cai de um prédio? Eu sei, cara. É. Atum. Atum. Hein? Essa é a época de pinhão e tudo mais, mas você sabe por que que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem uma mapinha. Mapinha. Você não ouviu esse programa? Não ouviu esse programa. E por que que a velhinha não usa relógio? A velhinha, por que ela não usa relógio? Por quê? Não sei também. Essa porque ela é uma senhora. Nossa senhora. E pra fechar, então. Pra fechar, por que a formiga tem quatro patas? Porque a formiga tem quatro patas. Formiga. Que é four... Isso, porque se fosse 5, seria 5 miga. 5 miga. 4 miga. 4 miga. Miga. Eu fiquei tentando... É que eu dei uma enfatizinha. 4 miga. Festival de botas femininas na Leve Calçados, botas identificadas com descontos de 30% e 60% à vista. E Festival do Moletom na Leve Confecções. Calça adulto a R$19,90, blusão ou jaqueta de moletom adulto a R$39,90. Conjunto de moletom infantil por apenas R$39,90 e ainda... Tudo em até 10 vezes no Cred Leve e 12 nos cartões. E a cada R$50 em compras, você vai estar concorrendo a 3 caminhões em prêmios para mobiliar a sua casa. Corra para Leve e aproveite. Leve Calçados e Confecções, sábados, atendimento até às 4 horas da tarde. Isso mesmo, é bom, é barato, Leve. Vocês fazem a piada ainda do bota e você faz calo ou era Nossa, só na minha época? Nós aposentamos. Tem algumas piadas que a gente aposentou, né? O Zóio, eu acho que nunca mais vi. Nunca mais. Deu problema. Nós tínhamos uma vez também uma empregada doméstica que participava, não tinha? Tinha a NET. Teve uma também que deu dois programas, dois quadros. Que era a cópia da NET. Mas só teve duas vezes. Eu lembro que tinha o Zóio daí, de vez em quando vinha o Zoreia, o Zóio não gostava. Tinha o Zoreia também. Zoreia. Primo do Zóio. É verdade, verdade. Tinha o Capitão Hamilton também, tinha, né? Capitão Hamilton. Tinha... Ah, que fazia do policial a... É verdade, tinha. Que o Léo fazia. Do plantão policial, sim. Esqueci o nome da... Ah, sim, do Kuderli? Correspondente. Correspondente. Verdade. Aconteceu. É Francisco Beltrão, um Ford e Fusca. Era a voz do Google que fazia. O quadro, acho, mais duradouro do Yo-Yo ainda é o pensamento da secretina. Acho que sim. Agora sem a secretina, né? Só trilha, né? Mas, enfim, o que mais durou, acho, na verdade. A gente fez alguns quadros que deram resultado. Outros não, né? Mas enfim. Mas isso é o interessante, você testar coisas novas. O negócio vai evoluindo também, né? A gente fazia o salve, né? Lembra que a gente fazia o salve? Era um quadro ali que... Tinha a música... De quem que é essa música? Não lembro mais agora. Salve? Do salve? Até a trilha ainda, hein? A trilha a gente copiou descaradamente do Pânico, aquela trilha. Descaradamente. A gente tinha o salve lá do cara que imitava o Ronaldo. Isso. Não tem mais a trilha. Aí o salve é um que dá pra voltar. Dá pra voltar, é verdade. Mas só que o ruim, assim, que do salve é que o pessoal procura fazer merchan aí, né? Justamente. Falar o nome da empresa, daí tal, pra ganhar o merchan na faixa, né? É possível fazer merchan, basta pagar, né? Então, é só ligar aqui, a gente passa o contato. Chama nós. Dois toques. Mas manda seu recado aí no WhatsApp 988-222300, a gente manda um salve pra você sem fazer o merchan, obviamente, né? Mas manda um salve aí pra seus amigos, pra sua galera e tudo mais, que a gente lê aqui no ar, no programa Yo-Yo da Super Jovem. Certo. Vamos tocar uma musiquinha pra galera? Vamos lá, achar assunto. I feel insane. I think there's something wrong inside my brain. I can't explain. I just want to run away. I'm lost in the south, roaming downtown, going around, feeling down, down. I'm on a highway, sleeping by day, peaceful by day. Someone save, save me. Save, save me. Someone save, save me. Control its physical. We'll be right back. Fala, seu mau acabado! Tá ouvindo o ioiô? Não tem nada melhor pra fazer, né? Sai daí, ô! Vai ouvir outra coisa! Não é normal sentir saudade assim. Parece que arrancaram o coração de mim. Eu nem tentei me proteger da chuva de amor que veio de você. Acho que preciso te ver mais. Você foi embora uma hora atrás. Pra quem tá gostando, isso é tempo demais. Eu tô acordando cedo, quem diria? Pra ser o primeiro a te dar bom dia. Acho que o amor dessa vez me pegou. O meu coração não tem noção do tempo. Eu tô gostando desse sentimento. Quando sinto sua boca me beijando, me dá vontade de dizer te amo. Coração, eu tô gostando desse sentimento. Quando sinto sua boca me beijando, me dá vontade de dizer te amo. Mas tenho medo, será que ainda é muito cedo? Mas tenho medo, será que ainda é muito cedo? Acho que preciso te ver mais. Você foi embora uma hora atrás. Isso é tempo. Eu tô acordando cedo, quem diria? Pra ser o primeiro a te dar bom dia. Acho que o amor dessa vez me pegou. Super Jovem. Daddy's girl and fast on the meus amigos, foi mais uma edição do programa Ioiô aqui na Super Jovens. Foi super agradável. Foi muito bacana. Obrigado aí, Júlio, pela tua presença. Fazia tempo que a gente não obrigado não eu, cara. Aí, obrigado né? eu. Obrigado por ouvir essas piadas suas sempre bem. Sempre estarei disponível aí. Por enquanto, tô desempregado, né? Não, mas queria comentar que foi um prazer quase orgástico estar aqui neste programa novamente, comentando aí, relembrando histórias do passado. Os velhos tempos. Fora do ar é muito mais interessante que no ar. Pois é, rapaz, muito mais interessante. Coisas não publicáveis. Não publicáveis. A gente fala mal de um, de outro e tal. É muito legal. De vários, a gente fala. É gostoso falar mal. É gostoso falar mal. É um veneno aqui, opa. Na próxima trago o Capitão Hamilton. Certeza, vamos participar. E a próxima eu trago mais. Vou tentar trazer alguma coisa diferente, então. Você é esse Capitão Hamilton, pô? É do Datena, né? Esse Capitão Hamilton, pô. No tocante a informação, ele é bom, pô. Pode ser seu ministro ou não? Pode ser, vai ser meu ministro, pô. Essa semana. Pô, sabe, é semana que vem, segunda-feira, o Capitão Hamilton é meu ministro da aeronáutica. Na terça já não tá mais. Na terça, pô, não gostei, mas já troquei. É que o Tati é o seguinte, não queria usar a cloroquina, pô. Falei, pô, Tati, usa a porra da cloroquina aí, pô. Não quis. Mandei o Tati enfiar na cloroquina. Não, brincadeira, brincadeira. A cloroquina, aliás, vem com a imagem do Bolsonaro tossindo atrás, né, cara? Você convidou o Tati pra comer um PF. Meu PF, pô. Vamos lá na minha casa, minha mulher, meus meninos, pô. Vamos comer um PF lá, pô, Tati. Aí eu não mostrou expressão nenhuma e eu mandei embora. Mandou embora. Lembrando que essa edição do Ioiô repete reprisa no domingo às 8 horas da noite, logo verdade. Após o Domingo Rock, né? Isso Jorge? Mesmo, o Domingo Rock vai estar demais. Muito bom, aliás. Bom. Escuto todo Júlio, domingo, cara. Ô, oh, legal, bom, cara, legal. Eu curto demais rock. Por exemplo, tá o que você ouviu assim por último? Veja bem, vocês tocaram aquele que a gente encontra assim. Oh, adoro o Ioiô, vejo todo dia. Pois é, mas só tem na sexta. Domingo Rocks, domingão às 7 horas da noite. Na sequência tem a reprise do Ioiô. Tenham todos um ótimo final de semana. Obrigado pela audiência, Júlio. Obrigado pela participação. Obrigado, Beto. Convite, Jorjão. Obrigado pela parceria também. Valeu, tamo aí. Valeu. Abraço. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.